Segundo, irrigue com perseverança. Aí sim você vai ver aquelas duas fotos. Depois vocês vão ver lá com mais detalhe, porque a qualidade aqui não ajuda a entender. Mas esse é um canteirozinho, vocês estão vendo umas flores lindas, roxinhas, nascendo. E ao pé das flores você está vendo um cano. É um cano de PVC. Os jardins e a plantação em todo Israel vem cercado desses caninhos. Você vê um jardim, você vê um lugar seco, só terra seca e cheio dos caninhos. Gota a gota. Me lembrei do pai do Nelson. O pai do Nelson tem uma plantação lá que ele põe gota a gota caindo na areia. Planta o figo, o morango, a flor na areia. Areia pura, seca. Mas caindo conta gotas com todos os nutrientes. Isso é o que faz ali. Eles põem esses caninhos espalhados por todo lugar, caindo gota a gota. Aqueles varais, aqueles canos gigantescos de irrigação que nós vemos aqui no Brasil parecido, na verdade eles vieram buscar essa tecnologia aqui e aperfeiçoar essa tecnologia lá. Tem um computador que analisa a terra e que libera a quantidade exata de gota a gota na planta, com os nutrientes necessários, a quantidade exata de cada nutriente, para a planta ficar um pouquinho mais doce, para ela crescer um pouquinho mais, tudo na medida certa. Eles vão com gota a gota irrigando a planta. E o Senhor falou comigo: filho, além de você puxar o duto para o lugar deserto, faça com que na sua vida cada cantinho tenha uma gota da palavra do Senhor caindo todo dia, todo tempo, a gota da palavra do Senhor. Você vai ver o deserto florescer, filho. Cuida disso na sua vida, qualquer que seja o assunto. Deixa cair gota a gota, sem parar, dia e noite, caindo a gota da palavra do Senhor. Você vai ver florescer qualquer deserto da tua vida. Canalize a água, irrigue com perseverança, gota a gota. Terceiro, defenda-se dos inimigos. Aqui de novo uma foto do as covas para plantar, colocar a semente, e os caninhos passando por cada cova. Defenda-se do inimigo. Esse é um tanque. Foi o único armamento que nós vimos em toda a viagem. Nós vimos um outro policial nas fronteiras, na aduaneira. Mas não se vê, nem na própria cidade, você vê um policiamento ostensivo. E olhamos, andamos lá aquelas colinas de Golã, onde é tão falado, tanta guerra, tanto. Você não vê nada, irmão. Eles têm lá seus lugares debaixo da terra, que guarda tudo. Mas você não vê aquilo que você vê na televisão de terror, não existe nada aquilo. De vez em quando acontece alguma coisa, tem os lugares de conflito em determinados momentos, a televisão só mostra aquilo, parece que é a terra inteira. Esse foi o único tanque que nós vimos. E esse é o tanque mais moderno que existe no mundo. Ele anda a uma velocidade maior do que todos, ele sobe qualquer terreno, e Israel tem toda esta tecnologia de guerra para se defender. E o Senhor vem e diz: filhos, vocês vão entrar na terra, mas a terra tem os gigantes, a terra tem os inimigos, a terra tem os violentos que não vão permitir que vocês se apropriem dela. Não pense que Deus vai responder tua oração e aí tudo vai se tornar o encanto da Disney, maravilhoso, lindo. Não, irmão. Quando eu e você entrarmos na terra prometida, se já estamos nela, ou se vamos entrar, tem inimigos para você se defender. Se defenda dos inimigos. Ai, o Senhor queria essa semana que nada acontecesse, que fosse tudo assim. Essa semana, o Senhor permitiu uma experiência lá na irmã Dalva. Ela recebeu 3 funcionários para cuidar da sua casa, e houve um acidente que não foi culpa de ninguém. E o acidente gerou uma explosão dentro do apartamento dela, e os 3 funcionários foram incendiados, estão no CTI do pronto-socorro. Meu Deus, o que é isso? nessa vida, nós temos inimigos. Nós temos coisas que o inimigo vem e lança, dado. O Senhor diz assim: tomai a armadura, sobretudo o escudo da fé, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Meu irmão, não creia num evangelho assim, de tudo maravilhosinho, tudo lindinho. Tem guerra. Fique atento, revista-se do escudo da fé, da bota, do cinto, põe o capacete da salvação, arme-se e defenda-se. Porque o inimigo anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Não chora, não vai para diante do Senhor: Senhor, essa semana, oh meu Deus, oh meu Deus. Não, Senhor, vem um inimigo que está vindo de novo, eu vou me levantar e eu vou me defender dele. O inimigo essa semana se foi lá, tentou atacar a nossa irmã, aquelas vidas, nós levantamos e oramos e declaramos em nome do Senhor: você está vencido, Satanás. Todo dardo das trevas, todo intento do maligno cairá por terra em nome do Senhor Jesus. Na terra prometida, irmão, você tem que se defender. Você tem que se defender. E ninguém se defende com a força própria. Paulo explica isso em Efésios, tomando a armadura de Deus. Eu quero me defender, Senhor. Eu não posso passar uma semana sem estudar a tua palavra, sem orar, sem te adorar, sem vestir a couraça da justiça, sem colocar o capacete da salvação, sem tomar nas mãos a espada da palavra do Senhor. Eu preciso me defender. Tenha isso em mente, irmão. Não viva a vida assim: ah, não, eu vou à igreja, não sei, uma oração, ah, quem sabe. Não. Se você quer viver na terra que o Senhor prometeu, prepare-se para se defender do inimigo. E você se defenderá dele. Se defenderá dele. Uma coisa interessante que nós ouvimos lá é que todas as nações que num determinado momento fizeram um levante de surpresa contra Israel, perderam parte do seu território. Então o povo em Israel, principalmente a liderança ali, o exército, sabe que dificilmente, como realmente está acontecendo, outro país virá como vieram em outros tempos, de uma hora qualquer, e tentar alguma coisa assim, louca, porque os países já sabem, todas as vezes que nós nos levantamos contra Israel, nós perdemos território. E assim é na minha vida, na sua vida. Todas as vezes que você se defender, irmão, dos inimigos, eles vão temer fazer alguma coisa contra você, porque sabe que todas as vezes que eles vêm contra você, contra mim, eles perdem território. O Senhor te dá a vitória, te ajuda a vencer, a se defender do inimigo e mais, te leva a conquistar territórios. Tem duas fotos aqui logo depois dessa. Uma casa velha, abandonada, antes de terminar as colinas de Golã, que era de domínio da Jordânia e da Síria. E Israel disse: eu tenho que tomar essa terra, porque as colinas de Golã, elas dão vista para um vale gigantesco, que é o vale de Jezreel. É a entrada livre para tomar toda a nação. Então eles disseram: nós vamos tomar essas colinas, e tomaram as colinas de Golã. Nós não vamos entrar aqui, irmão, numa discussão política se estão certos, se não estão, se Israel é... Porque Israel é uma nação em que os líderes não temem ao Senhor. É diferente do que vemos aqui na Bíblia a respeito do que Deus vai fazer com Israel. Então não adianta nós questionarmos ou acharmos que Israel está certo em tudo só porque a Bíblia fala de Israel. Então eles tomaram as colinas. E ali eram, tem uma outra foto aí também, uma outra casa, eram os postos, a alfândega da Síria, que entrava e fazia o que queria. E o Senhor falou comigo: filho, aprenda. Não viva apenas contemplativamente. Não viva apenas pedindo ao Senhor: ô Senhor, me dá. Ô Senhor, me ajuda aqui. Ô Senhor. Aprenda a viver com visão estratégica e conquistar territórios. Tem territórios estratégicos na minha vida e na sua vida que precisam ser conquistados na oração, na guerra, na batalha, porque se tornam postos de vigilância, fronteiras de segurança para a sua vida, irmão. Não deixe o inimigo tomar algumas áreas da sua vida que são estratégicas. Diga: Senhor, eu vou batalhar diante do Senhor, eu vou caminhar na tua presença e eu vou conquistar alguns pedaços desse meu território, porque neles o inimigo não pode ser soberano. Eu é que tenho que ser soberano ali, porque senão ele invade a minha vida. É o irmão que, televisão, eu fico aqui hoje, eu estou meio cansado. E sabe o que é? Eu já fui domingo de manhã, por que eu vou domingo à noite? Eu já fui quarta-feira, por que eu vou domingo? Eu fui domingo, por que eu vou durante a semana? Eu falo assim, eu não sou mais de célula. Você vai abrindo. Aí entra uma televisãozinha, entra um churrasquinho, entra um negocinho, um soninho, vai entrando, um monte de coisa. E quando você menos percebe, o inimigo já assumiu os lugares estratégicos da sua vida. Se você quiser prevalecer na terra que o Senhor te dá, canalize a água, irrigue com perseverança, gota a gota. Defenda-se do inimigo. E por último, afronte o inimigo e conquiste os territórios usurpados. Tem que viver assim, irmão. A terra que Deus nos deu é uma terra prometida, é uma terra de milagres, e é uma terra que exige esforço, batalha, trabalho. E por último, a terra prometida vem depois do deserto.